Clássico 40, Ribeirão Preto, por gentileza, consumo seu mesmo. Azul 4299, Liberdade, da direita, via Taxi Rio, ponto de espera da Pistura 0, Torrio 118, Lisboa 95, ajuste 1022. Foco Serra Vitor, completa final, torre 1895. 1895, Serra Vitor. 229, livre, fecha o meu táxi. 229, reduz speed 1809. Olha que nada, mas não. Padrão, mais bom dia, Papá Romeu, Fox, Serra Vitor. Papá Romeu, Fox, Serra Vitor, continua a aproximação, informam pista molhada e chuva leve nas vizinhanças. Já visual com calma? Afirmativo, passando externo no momento, visual com calma, solicita cancelar, prosseguir, passe pela direita, 17. Gente, Fox, Serra, novembro, reporte para o cancelamento. Para o cancelamento, está visual, solicita, passe pela direita, 17. Serra Novembro cancelado, 5-2 autorizado, base para 1-7, reporte nacional. Reportará na final da 1-7, Fox Serra Vitor. Juliette Santos Zulu, autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, reporte na Lima com sol em 1-2-1-2-9. Confirma quem chamou, Antônio? Bom dia, Azul 4299, livre, aliás, eu falo com 0 vento, 210 graus, 049. Cuidado aqui, não há de ver o que tem, mas não é o que tem. Autorizado para decolagem, Torrinho no 895, ajuste no 022. Bravo, autorizado para barreiras, no meu teste, colando a 1-0 com primeira curva à esquerda, na subida Momo, Cog, Bofós direto. Aciona 5-1-4-0, controle 1-2-0, decimal 8. Confirma? I will have to make the heading to one of the last. Clear. Livre pouso no 7, vento variável em 3, nós. Livre pouso no 7, Serra Vitor. Pode ser a vista para informação, pista molhada. Afirmativo, Serra Vitor. Sou no 160, efetuando desvio. Pequeno desvio à esquerda aqui. Foi Duna, 160, reporte ILS. Repassará estabilizado. American 229, fly Duna. Autorizado até através do portão meia dúzia. Confirmo, pronto, conta. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado Porto Seguro, nível 100, decola da pista 10, com primeira curva à direita na subida Coral, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Balbona, acertando para a Porto Seguro, após a falar da 10, curva à direita, após a Coral, 0277, na controle de saída, Tango Zulu. Correto, Juliette, Tango Zulu, passando através do 62, aguardando para seguir até o Pátio 3. Descend 2,000 feet, connection 022, fly Duna. clear, final report established on the localizer. Yeah, Jimmy, that's 2003. Clear up the last report established on the computer design. Para informação, uma aeronave a uma milha de Stern em aproximação para uma zero, reporte quando fora do solo, evite sobrevoo das aeronaves taxiando no pátio, vento 190 graus 04 nós, altímetro 1022. Golfo Mike Controle. Liberação autorizada, ingresso, para o táxi também com 79, POB 219, autonomia 3 horas e 43, ao bem, caminhão. Então, 3179, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 198, destino 95, ajuste no 022. Eu poderia efetuar uma ponte com Mike Golf Mike? Mike Golf Mike, azul 42 na grade. Entre o 9-6. Bom, 9-6-0, livre pouso 9-0, vento 9-0, grau 04. Livre pouso 9-0, gol 9-6. Tá modulando o 208 agora, não tá não? Mais um, mais um, controle? Não, 208. Controle de Salvador, bom dia, o Xenero 63, mando ônibus, destino 160, cruzo 270, fechando a bomba. O Xenero 63, 12, sendo identificação, chegada a bomba, desça para 4.000, ajuste 1.022. O Xenero identificou 4.000, 1.022, o Xenero 63, mando ônibus. Mike, Golfo Mike, controle. Confirmo como recebe. Confirmo estimado de pouso, Mike, Golfo Mike. Zero, pouso, no zero, por direita, fora. Água, de leste, para o grupo no 7. O transponder ficou no 50 e o controle de Salvador é 08, 03304. Correto, então 3304, chama pronto, puxa, sonamento no 02. Controle de Salvador, passa o meu da cidade, colou de Ceará, está com o de Serra em Diaco Índia, a sua escuta. Parte principal em Texto Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste de altímetro 1022. Possibilidades para o Edmótima para o azul 4 da novena? Pode. Certo. American 229, complete final call tower 118.95. 18.95, American 229, que nice. Respeite, puxa. Aguardando, puxa, 3304. Puxa, primeira aeronave que chama cópia. O gol 2196, informação quilo. Gol 2196, informa o seu custador a mais. Informa apenas o ajuste modificado agora para 1022. Para Porto Seguro, prepara da El Coral. Aguardo só um instante, cópia. Da El Coral, 9022. Gol 2196. Fala o gol 9-6. 180 graus, 069. A ordem de decolada, por favor, 0-3-1-3-4. Autorizado seu ponto de espera. Alô, gol 9-6. 9-6, Alfa e reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 9-6. Do hotel Juliette, certo, siga. 4 DC, aguardo só um instante, copo permanente, só não se encurta mais. Hello, is Anamaka 411 from Joe. No 60, ingressa na Juliette, autorizado até o portão 10. É o portão 10, 11. São 3304, portão 02, ele vira e puxa, uma taxa. O meu fica bravo com frequência livre. Alô? Negativo, prossiga para 3304. Autorizado, pushback no 02, uma taxa. Autorizado, calma, taxa, 3304. A 3179 decolado, 1200, chama controle em 1200, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208, bom dia, 3179. Controle da 3179, bom dia, saída da Eulê da Montipa, passando 1700. 3179, contato radar, sua via para nível de voo 320, seguido da EL. Via 320, possibilidade de voar da EL Oleda. Após 2000 pés, está autorizada para o Agileta. Beleza, obrigado. 3179, bom dia, vai. Azul 2796, controle. Azul 2796. Radar service terminated, 62 miles, northeast of Salvador, VOR, maintain flight level 170, contact Aracaju, frequency 120, decimal 3. Para curva de direita, decolando da pista 90. Transponder 5154, controle 120.8, com 2196. Correto, 2196, são prontos para o estacionamento. Está pronto para o pushback e acionamento, voo 2196. 2196, portão 62, aeronave da companhia estacionária está agora no instante, assim que liberar o autorizado. Não deu para entender, o voo 2196. No portão 62, é livre, puxa, chama táxi. Autorizado, pushback e acionamento, 2196. Solo, estaria 6312. 6312, possível? Olha. Ground American 229, clear of 10. American 229, that's the Alpha report, report to death. Alpha, and say again, please. Report before GDF intersection, American 229. I understand Alpha to the gate, American 229. Certo, Procópio. Manete autorizado. 500 da GL decolando no 7 com curva direita, via de Peraçu. Acena 5030 e controle 1208. Correto, o ajuste 1022, controle corrigindo torre agora em 1895, pressionamento de colagem. Solo, acionar 6312, quanto a cópia? Quem está guarda a cópia, prepara a PUCA, transforma a Aracaju. Já pela direita, proa 220. Autorizado desvio, proa 220, confirme por quantas milhas aproximadamente? Até outra vez de letra, pode poderá voar ótima. prossiga. Autorizar chamada. Suba via para nível 100, conforme a saída monta. Vai manter o perfil da saída, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Tango, Zulu, autorizado táxi até a saída do TAD 3. Táxi 3304, POV 169, autonomia de 6 horas e 15, Altana, confirmando o TAN 3304? Afirmo. 169, confirme a autonomia alternativa. 3 horas e 15, Altana, confirmo. 304, táxi livre até via Índia até o ponto de espera da pista 190. Ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 1022. E a Índia ponto de espera 10118, decimal 95, 10304. Pode ir por 6312? Só um minuto. Salvo 2196 para o táxi, 186 a bordo, 2 horas e 55 com 5. Com 2196, tá? Que subia pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1022. Zero pátio, Índia, 2295, ajuste 1022, gol 2196. O Juliette Tango Zulu, número 3 no táxi, dando passagem ao tráfego da Gol. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torno no 8, decimal 95, ajuste 1022. O Janer 6312, cópia. O Janer 6312 para Recife, autorizado nível de voo 350. Decola da Pistona 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, após direto, conforme falta do plano de voo, controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5153, Oxaner 6312. Já 350, está pronta aqui na 09, puxa e funcionamento. Sim, Tio Chanel 6312, vai guardar o parqueamento do 757 da América no gate 11 e após tem livre pushback, se não me engano. Mais uma média para ele. Salvador, TAN 3859, autorização para Curitiba, sem ainda mais. TAN 3859, pronto, cópia. Afirmativo, Sérgio. TAN 3859 para Curitiba, nível de voo 360 autorizado. Via Elefa, Zulu 2, Uno, Utigi, e após conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10, primeira curva direita, subida Arbor, transição Elefa, controle em Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5160, custa 3859. Então, atualizado Curitiba, nível 360, decola pista 10 com curva direita na saída Arbora Elefa, após a pista 21 no UTG e rota conforme plano. Controle 208, torre 189 e o transporte 5160, tá 3259. 3259 correto, chame para puxar saneamento. Camará, então 3859. North Atlanta Niner, clear to gate 11. Clear to the gate, 1-1, American 229. A Barra Meu Sul, Serra Lima, da presente foi proa da posição 8. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, mantenha o ponto espera da 10 como número 1. Salvador, Papa Tango, Victor Natal. 3304, decolador 10, controle transfere 1208. 208, obrigado, bom dia. 3304. A descida da Prodmar, é o Victor Natal, com a informação Lima. Confirmando, está pronto para a descida ou vai informar para a descida, Papa Tango, Vitor Alfalfa? Ok, para a descida agora, no momento. Gente, desça inicialmente está o nível 080, Papa Tango, Vitor Alfalfa. Para 080, na proa de Mari, Vitor Alfalfa. O 8M3, pode pelô? 6 pelô? 6311, pode pelô, está autorizado, descida 2 mil pés, ajuste no 022, está autorizado o final IDS, informe quando estabilizado. Será estabilizado, China-M3. Ono, com 3304, contrato radar, sua via para nível 360, sai da árvore. Sua via, árvore 360, 3304. Controle, Kilo Serra Lima, ponto ideal. O meu Kilo Serra Lima, desça para nível de voo 050. 050, Kilo Serra Lima. Batango Juliette, Bravo Delta, reautorizado, livre extensão, nível 100, sem restrição. Vai atender uma centena, Bravo Delta. O 2096 decolado 1-2, controle e transfere 1208. 208, gol 2196. Controle, o direto da 10 pode voar direto barreira, nossa radial de saída seria 300. Confirme a última mensagem. Passamos Juliette Bravo Delta, poderia voar direto destino, nossa radial de saída seria 300. Estimativos autorizados direto, Batango Juliette Bravo Delta, quando possível informe seu estimado para pouso. Uno 4, Uno 5. Copiado, Uno 4, Uno 5. Estabilizou, 63, 1-9. Oceaner 63, 1-1, complete aproximação, chame a torre em 1-8, decimal 95. 295. Controle Gol 2196, da Euleda, passando 3.200 pés. Gol 2196, contato radar, subavia, nível de voo 360, saída da El. Ciente subindo via 360, direto da El, confirme? Saída da El. Adael, voo 2196, solicita a coordenação do nível final 320. Suplo inicialmente é o 320, aguardando a autorização como nível final. Ciente, menos 320, voo 2196. Então 3304, voe direto a Elefa, está presente. Elefa 3304, obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, decolado 1-4, controle transfere 1-208. 208, obrigado, bom dia. O Xené 63 com rumo traço avançado, autorizado pouso, pistona 0, vento 170 graus 08. Livre pouso na ONU 0, Xené 63, ONU. Seria autorizado o ar direto coral da presente, senhores? Autorizado direto coral, Juliette Tango Zulu. Direto coral, Tango Zulu. Xené 63, ONU 2 para o táxi, com 164 ao bordo, 3 horas e 30, alterna Maceió. 320, autorizado nível do, o, com o nível voo 2196. Também a torre 198, decimal 95, ajuste 1022. Parte do Uno, 1010, chama 1295, a torre, o posto de janela 63, 1025. 3859 para pushback e sonamento no 4. Então 3859, correndo com a equipe de solo, para guardar passagem de Airbus 320 da Avianca, a retaguarda do táxi, já pode ir para o pushback. Pode passar da Avianca na retaguarda, ali o pushback, vai coordenar com o solo aqui, está 3859, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, tá, bom dia, está 3663 na remota 12, da informação Lima. 3663 para Guarulhos, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3663. Então 3663 para Guarulhos, autorizado nível de voo 340, via Luna 0, Taubaté, decola da pistola 0, com primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5170, então 3663. 3663, autorizado São Paulo, nível 340, apertura 190, acertão Paté, pela pistão 10, curvando à direita, saída da El, Leda, após Mótima, o controle 120, decima 8, torre 19, decima 95, transponder 5170. Então 3663, correto, chame pronto para pushback e sonamento. Chama pronto. São 3304, chame Recife, frequência 1288, alterno 260. Recife 288, alterno 260, são 3304, bom dia. Paulo meu Cruz Serra Lima, reautorizado CT 2000 PEC, CNH 1022, autorizado sinal de procedimento IMS, informe estabilizado. Autorizado DC para 2000, ajuste 1022, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado pelo Cianico. Alfa Alfa, voice map, desça para nível 050. Boa, toque. 6302, transformando com a espera da 10, pronto para decolar. Então, Xené 6312, autorizado a alinhar e decolar a pistola 0, vento 180 graus, 109. Além de decolar no 0, Xené 6312. Confirme seu estimado para pouso. Papai Romeu, até o Juliette Serra. 229, copiado. Tem frequência 29, tráfego a reportar. Voo 2196, autorizada pro de Porto Seguro e chame Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. Gente, na Pro de Porto Seguro, Recife 251 e 3325, gol 2196, boa. 63, 12, decolado aos 20, controle e transfere no 208. Garoto, bom dia, Chanel 63. Controle Salvador, bom dia, Chanel 63, 12, cruza 1037. Chanel 63, 12, contato radar, supla via para nível de voo 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, via Chanel 63, Salvador, uma boa, ajuda 590, sente da Mike. 1590, acione identificação, voe Mari, para completar a chegada Mari, desça até o nível de voo 060. 060, azul 2590. Ah, com 171, isso mesmo, senhores. Com 3859, tá que seria Índia, ponto de espera na 0, torre 18, décima 95, ajuste na 022, bom dia. Via Índia, 1895, posso esperar com 1022, obrigado. Tango Juliette, Bravo Delta. A escuta, controle, prosseguindo. Serviço radar encerrado, 40 milhas afastadas do DR de Salvador, encontra-se no espaço aéreo Golf, mantenha até uma centena, em caso de serviço de informação em alerta, a frequência de Recife será 128.8 ou ainda 126.0. 288.60, direto para o Bravo Delta. Estabilizado no localizador, Kilo Serra Lima. Fala, meu Kilo Serra Lima, completa aproximação, chame a torre em 1918, decimal 95. 118.95, Kilo Serra Lima. Torre Salvador, Kilo Serra Lima. Confirmei, então 3859 chamou a torre? Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, confirma intenções? Pouso, após o externo, pouso na 17. Ciente, após o pouso, prossegue para ajustar? Positivo. Reporte para cancelamento das regras de voo. Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Reportará. Agora sim, o TAN 3859 no ponto de espera da 10-9. TAN 3859, autorizado a alinhar e decolar na sistema 0, vento no 60 graus, 099. Teve ingresso e decolagem, TAN 3859. Se eu estiver em condições visuais, solicito a mudança das regras e prosseguir para 17 Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, plano instrumento cancelado agora, zona 225, curva à esquerda, passe pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Curva na esquerda, passe pela direita, aguardando autorização pouso no 17 Kilo Serra Lima. Curva à esquerda, proa 010, limite radial 290, Salvador. 0-0-1-0, conselho do limite? Até 290. Gente, limite radial 290, pro 0-1-0, descendo para 050. Agora reautorizado, descida até 3.000 pés, ajuste 1-0-2-2, torre informa teto de 1.510, 5.000 metros de visibilidade. E chuva nas vizinhanças. Ciente, Vitor Alfonso. Descendo para 3.000 com 1.022, Vitor Alfonso. Azul 2590, vou proa na posição Duna, descida ainda a autorização, nível 060. Duna 060, Azul 2590. Ao meu Kilo Serra Lima, traço do avistado, autorizado pouso, 507, vento 150 graus, 089. autorizado pouso lá no 7, Kilo Serra Lima. Então 3859, decolado 1125, saída no 208. 208, bom dia. Por Alfa Alfa, agora direita na 030, permanece mesmo limite. Direita 030, permanecendo radial 220. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 3859, transfere na Arbor. TAN 3859, contato radar, sua via para nível de voo 360, sai da Arbor. Sai da Arbor, pode, poderia voar a Arbor, querido? Guarde. Guarda. TAN 6312, chame Recife Frequências 12685, alterno 2545. 2625, 2545, bom dia, Chanel 63, no nosso. Controle, só para Politano, bom dia, Azul 2783, retornando. Azul 2783, acima a identificação, voe Mali para completar a chegada da Mali, decida autorização ao nível de voo 060. Descendo para o 060. Alguma possibilidade de a gente voar direto do Zuma, senhorita? Ainda é negativo, mantenha a chegada Azul 2783. Mantendo Mário, 2783. Azul 2590, reautorizado, descer até o 4000 pés, ajuste 10022. 4000, 1022, Azul 2590. Prestar o estacionar frequência livre. Tango Vitor Alfa Alfa, confirme a proa que está mantendo. Positivo, agora 030. Bom, via direita agora na 060, Tango Vitor Alfa Alfa. Direita 060, Vitor Alfa Alfa. Por via esquerda na proa 230, aproximadamente 15 milhas na proa, tráfego 10 horas 22 milhas, cruzando nível de voo 110 para 4000 pés. 230, 3859. Mas se cruzar o nível 100, será reautorizado elétrico. Afirmativa, após uma centena, será autorizado elétrico. 3859. Controle, exército 030. Está partindo, senhor pushback. Gente, está autorizado a ser na mesma posição, reportará em cima pushback da 3663. Salvador, CLB 03, instruções. Exército 030, acendo 3.0222. Corte visual com o farol de Itapuã. Responde 0228, reportará o visual com o farol de Itapuã. Engenho mantendo 3000 na proa 060, retorna ao sol. Gente, mantenha 3000 pés, intercepte o localizador nessa proa, Vitor Alfa. Ok, autorizado o localizador, Vitor Alfa. As 2590, reautorizado, descer até 2000 pés. Sinal ILS, XY, 0 e forma o golo estabilizado. 2000, LSX reautorizado, formará estabilizado, Azul 2590. 3859, autorizado para o LS, tráfego já esperado. Controle LS, 3259. Controle, exército 030. Exército 030, prossiga. O exército solicita a confirmação do transponder, 0228, confirma. 0222. 2590, 6 milhas para a Duna, cruzando nível 060, condições de continuar a aproximação. Afirma, azul 2590. Tango Vitor Alfa Alfa, reautorizado de CC a 2 mil pés. Para 2 mil pés, Vitor Alfa Alfa. O Dan 3663, início de pushback. Gente, chama o Zero Taxi, Dan 3663. Autorizado o pushback, Dan 3663. 2783, Salvador. Prossiga, azul 2783. Possibilidade Duna da presente agora? Basta a voa Duna, azul 2783. Aguarda. Necessidade de um pezinho esquerdo aqui, que viaja uma formação aqui a 18 milhas à frente. O 1184, acende a identificação, desça para nível de voo 060, confirme a proa em receptoral de desvio. É, a proa do outro braço, tá? Aí, 20 milhas à frente, proa 030. Sim, 030 de desvio. Controle Salvador Exército 030. Prossiga. O Exército 30 está no visual com farol. Sim, chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. Chama na torre 118-95, correto. Torre Salvador, Exército Brasileiro no 030. Exército Brasileiro no 030, prossiga. O Exército 1030 está no farol de Itapuã. Gente, a intenção é prosseguir para o pátio militar? Afirmo, intenção pátio militar. Reporte no setor sul da torre. Gente, com a aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 1895-2590. Aproximadamente uma milha do externo. Reporte visual com o mesmo. Recife, nas frequências 128 decimal 8, alterno 26 decimal 0. 288-260, obrigado, bom dia. Autorização para pouso. Ajuste de altímetro no 022. Informa um trago à sua direita, um Alfa Sierra 50. O helicóptero aproximadamente no farol de Itapuã. Informativo, tem um tráfego na etiqueta visual, 2590. Torre Salvador, Exército 030. Prossiga, Exército 030. O Exército está no setor sul da torre. Gente, estou com tráfego no visual, mantenho o setor aguardando autorização para cruzamento da final da 1028. Informo, temos um tráfego à sua esquerda, um ATR da Azul vai prosseguir para pouso. Visual com o mesmo? Estou no visual com o tráfego, aguardará no setor, Exército 030. Azul 2590, tráfego habitado, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso azul 2590, pistola 0. 5-0-1-0-2-2. Capatango, Vitor Alfa Alfa, flash aproximação, chame torre em 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, Vitor Alfa. Vitor Alfa, estabilizado do ILS, na sua escuta. Você está na escuta do controle, torre 118, decimal 95, Vitor Alfa. Ok, desculpe. Autorizado, prosseguir direto com a parte militar, reporte em solo controlado, vento para cheque no 50 graus, 09 norte. Ajuste altímetro no 022. Exército autorizado, dá presente para o pátio militar, ajuste no 022. Vitor Alfa Alfa, no ILS, na sua escuta. Papatango Vitor Alfa Alfa Alfa, confirme intenções. Intenção mais próximo visual, vamos mais pela direita para 17. Ciente, o Papatango Vitor Alfa Alfa, reposto para cancelamento das regras de voo, após o curso prossegue para combate. Para o pátio da EPTA, Empresa Baiana de Ataque Aéreo. Gente, reporte para cancelamento, Papatango Vitor Alfa Alfa. Reportarei Alfa. Azul 2590, solo aos 37, solo agora em 1-2119, liberou na Eco. 209 saindo a Eco, 21 ao 2590. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3663, pode estar no 0. Então 3663, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Ali manter pistão no 0, tá 3663. Tá com a mais. Tá bom, meu Charles Serra Whisky, assim a identificação. Essa via para nível de voo 080, chegada a mais. Essa via para o 080, chegada a mais. O Papa Romeu está aqui. 4 minutos. Sim, sem problema. Atango Juliette, Tango Zulu contra. Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar encerrado, 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, ao ingressar na terminal Ilhéus, chame na frequência 120, decimal 1. Salvador, bom dia, boa noite, 2-1, não passou mais. Estou no 621, sem essa via para 4.000 pés, ajuste no 022. Via bombas para 4.000 no 022. Então 3663, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Autorizado decolagem de pistão no 0, tá 3663. Azul 2783, autorizado desvio, em forma estabilizada. Tomará. Aqui para o cancelamento agora, o Vitor Alfa Alfa para a base da 17. Gente, Papatão, Vitor Alfa Alfa, plano instrumento cancelado agora, 1240, autorizado uma base curta para a 17, aguardando autorização para pouso. Ok, base curta, aguarda autorização para pouso, Alfa. Papatango Vitor Alfa Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 7, vento 140 graus, 09 nós. 7 autorizado pouso, Vitor Alfa Alfa. 648, desça para nível de voo 060. Segundo nível autorizado? Voo 648, desça para nível de voo 060. Nível 060, agora 648. Controle transfer 1208. 3663, chama o controle 1208, obrigado. Olá, Salvador, está 3663, bom dia, está precisando 1500 da Real. Então 3663, contato radar, subazia para nível de voo 340, saída da Real. Nível 340 via da Delta 3663. Brasileiro 1030 na escuta. Romeu, Charlie Serra Whisky, confirme velocidade. Olha, tá com 230. Por aí, tá boa? Tá sem baixamento? Tá bom. Já tá. Pronto, papel, é 3 ou não? Questionário 6311 para Guarulhos, autorizado nível de voo 380, via Pêndulo 10, Piraí. Após passar em conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Subida da El, Leda, faz Leda Motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8. Torreu, 98, decimal 95. Transponder 5174. Machiner 6311. Afirmativo. Machiner 6311, autorizado Guarulhos 380. Upper Zulu 10. Conforme a rota do plano de voo, decolando da 10 com a curva à direita da ELA e da Motiva. Controle 1208, torre 1295, código 5174. Estabilizado, RCR da 10, repórter estabilizado, 1184. Azul 2783, quantidade de aproximação, guardando autorização para pouso, azul de altímetro 9022. 1022, aguardando a autorização, 2783. Azul 2710 para Aracaju, autorizado nível de voo 190, via Golf 677. Decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda, subida Conde. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 198, decimal 95, transponder 0275. Azul 2710. 190 para Aracaju, Golfo 677, decolada 10 para esquerda na Conde, controle 208, transponder 0275, azul 2710. Azul 2710, chame pronto para pushback funcionamento. Está chamado. Gol 648, após o TAP, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 022. Após o TAP, 2000 na 022, o gol 648. Da 3663, se desviar à direita para 235, 40 milhas. Autorizado desvio da 3663 para 235, 40 milhas. Utilizado no XR da 10, 1184 da Gol. Bruno 184, complete final do procedimento ILS Express, chame torre 198, decimal 95. Até já. Bruno 1895, até já. Eco 219-2783. Torre Salvador, cordial, bom dia, é o 1184, gol 3 milhas por Ilha Terra. Gol 1184, continue a aproximação, reposto visual com cão, ajuste de altímetro no 022. Visual a gente já tá. Gente, então continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego ainda não no visual. Ok, tá agora 2 milhas.2 do Ilha Terra, aguardando a sua autorização de pouso. Gol 1184, tráfego agora avistado, segue trem, pouso autorizado, pistola 0, vento no 70 graus, 08 nós. 170 com 8 nós, vamos baixar o trem agora, está autorizado o pouso, cabeceira 190, 1184. Da Batango Vitor Charlie Hotel, autorizado Papá, cruzamento no 735, Quebec, Mike na Lima. Mantenha a posição e chame o solo 1219, Vita Charlie Adel. Romeu Charlie Serra Whisky, vetração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, o limite é a magnética 1000 Sindra. Esquerda 0195, só poderia confirmar novamente o limite? Limite é a magnética 100 de Simbra. 100 de Simbra, o Cátia Rússia. 3663, chame o centro Recife na frequência 1251, na alternão no 3325. No 251, no 3325, dá 3663, obrigado. Bom, no 648, reduz a velocidade para 1809. Iniciou a redução já, no 648. Para o solo.